1096, na sala 07, libera direito, 201. 201. Autorizado táxi Alfa Juliette, pousa 9. Alfa Juliette, pousa 09. Para nível 050. Do 043, chame Centro Recife na frequência 1253 para a ANO, alterna 133 e 195. 251 e 13395, voo 2043. Agora para a Max, vai ser a contra a distância. Twin, de repasse para a Vex Caribe. Flight level 3, 160 via flight plan in route. Runway 10, right turn, after departure dial departure. Little then direct Iron position. India Romeo Uniform Mike India. Call code 5413 over the departure control 120.8. Roger, you're clear to Galeão, flight 537-360 via flight plan route, runway 10, departure, Galeão, Leda, after Leda, we fly directly, we're on the position, code 5413 and so, departure control, so 1208, go 1973. 1973, that's why I'm coming to push back and start up K04. I'll call you, thank you. Fokker Jet, descend desirable for arrival to 4,000 feet, QNH 1017. Fire bomb, arrival time 3301. 3251, para 2, 0, destino 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Mandate is 10-2-8-2-1, maintain buffer arrival. Buffer arrival, 9-3-8-3-1. Thank you, you're not going to be able to get the frequency 1-9-5. Sinal da 97, após a autorização de pouso, ajuste na 0, na 7. Aqui na 075. Auxílio Alexander, controle Vicente. Sinal 1,5, já refluindo. Autorizado, já refluindo. 140 graus, 089. Livre pouso no 7. Xenemia 3-1-4. Xenemia 3-1-0. Papá confere, aguarde corta, subida Puca, transição Aruca. Puca Aruca. 058, estabilizou? Afirmo, 058. Padrão 058, chame torno na frequência 19, da semana 95. 95, obrigado, boa noite. Salvador, tá 3858, agora uma milha para cima, estabilizado no LF da 10. Tá 3858, avistado, pouso autorizado, 1930 graus, 09. E pouso na DF, 130 com 9, 3858. 7 com nós 52 para nível 050. One, descend 2,000 feet, gain 8117, clear, final, left at 3110, request established. We request somebody to descend to 2,000 feet, 3801. Em 3858, na sala 21, libera de direita via, via Fox 21. 21-1, até 3858. 2795, desce para 4000 pés, ajuste na 097. Já 3858, autorizado até o portão 2, via Alfa Juliette, boa noite. Alfa Juliette para 02, obrigado, boa noite. So 1973 is ready for push you back in setup. Go 1973, stand by. Stand by. Ativa 1000, copiado, piloto 79. Terra Bravo Romeu Foxtrot, nível 350, via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru, 5497, transponder, controle 208. 1895, 4385, 410, controle 5. Transponder 5497, 1310, portão 3, chame pronto. Desculpa, 5 4 7 está corrigido e eu vou botar fora o Salvador Tower, good evening, time 3831. Testing just there, I stabilized runway 10. 3821, clear to land runway 10, wind is 1000 degrees, 09 miles. Clear to land, 7-3, radio to taxi, 163 persons aboard, Santinas, and endurance 3 hours and 32 minutes. Who's on aboard? 163. Roger, through the Tyson 2, holding point runway 10 via taxiway India, tower 1895, Canadian 1017. 1017, clear taxi via India, holding point 1195, 01973. Have a good night. 118-195. 118-195, thank you. Okay, hello. Passado, você está em velocidade, eu vou 2795. Mais uma vez, a nota good evening, go 1973, holding point, 10. Go 1973, clear to line up and wait, 1010. Clear to line up and wait, 10, go 1973. Solo 231, solo 29, direito no 211. 1219, obrigado. Solo 231, X310.

Good morning, confirm please. 1-3-8. 3, raise the contraction departure, climb via dial departure at level 360. Climb via dial departure to flight level 360. Any chance to fly direct Hiromi position? Flight with tower, 10-8-1-1-7-3-1-0, have a nice day, Baba. Thank you. Heading leader position, go 1973, climb to 360. Está travado na final, azul 2795. 10-27-95, autorizado pouso, 0-1-140 graus com 099. Autorizado pouso, azul 2795. Chile, primeiro com 320. Chinat 6310, be point 10 very spot the front. Chinat 6310, clear line up and take off. Correction, clear line up and wait. Line up and wait 2795, salas 37, 201, 21, 21. 201. Boa noite, Salvador, 2795, Azul 2795, boa noite, autorizado até a parte 3, posição prevista a 3, Romeu, via Alfa e Kilo. Alfa e Kilo, autorizado até 3. Take off one, fly to the visual and just gonna take 2 1. A infraero informou a 3 Romeu. O senhor está visual com mais alinhamento? Negativo. Depois do federal aqui, ó. 3 Romeu sobre a posição sem balizamento. Repeat, level 350. Channel 6310, you're the construction departure, climb via Puka, departure set level 250. By Puka 350, confirm direct Puka 6310. Channel 6310, via Puka. Puka Poker. Can we fly direct Poker? Atlantic 310 after 2006, you can fly direct to your position. After 2006, direct, confirm which position, Poker? Jammu position, Atlantic 310. Jammu position, Roger. Go 1973, contact to center, on frequency 125.1, back up 133.195. Assistant 15.1, if unable 13395, go 1973. Thank you, good night. Sobre voos sobre a metrópole de Salvador, segue para a Serra Índia, é com Índia, na vertical da BR-324, papapá, mais cidade com meu. Observação meu, confirme se retorna para pouso. Retorna para pouso, informará quando o visual com o local, mais cidade com meu. Observação meu, 14. Identificação, chegada a Mari, Banda Pro de TAP para interceptar a chegada, espera nível 050, ajuste na 097. 4007, descendo 5000 e TAP, Banda 3305, muito obrigado. Uma 096, boa. Informação, papá. Manda pro tio lá de cópia. Escoca dentro do centro da área. My arrival, step level 060, QNH 1017. 96210, contact 26 center, on frequency 126.85, backup 125.45. 126.85, please confirm the secondary. 126.85, backup 125.45. 126.85 and backup 126.85. Thanks a lot. Backup 125.45. 12555. Está autorizado para Fortaleza, Gol no 096, via rota do plano de voo, nível 370. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Responde 5427, controle 120, decimal 80. Avisou ao Curici, iniciou o procedimento de pouso, Mike, filete Romeu. Mike, filete Romeu, frequência livre. Uma boa noite, Mike, filete Romeu. Tá pronto pra cota 370. Tá 3858, autorizado Fortaleza, via rota do plano de voo, 370. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5422, controle 12080. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decola curva esquerda, 1-10, saída Momo, transição Froti. Achando 5422 no transponder e controle de saída 202, da 3858. Correto, da 3858, champanhe. Tá pronto, 3858. Boa noite, Azul 2782, informação, papá. Azul 2782, você é a medicação, vai na Prodimar para que você está chegada. A gente não zera na 7, reposta da adesiva. Identificou a Mari, 1017, reposta da adesiva, Azul 2782. Panamá 3.3, a sua identificação veio a Lagoinha, espero que você está chegada a bom, você pode ver sua via. Deixa para 4.000 pés, ajuste na 017. Azul 2782 para descida. Azul 2782, desce para nível 060. Ajuste na 067. 060 na 067, azul 2782. Azul 5298, descendo para level 2, faz o zero. 0 5 0 4 2 9 8. Azul 2782, vem, vem, autorizado em SAP, Azul 2782. Boa, 096, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via parte Uninho. Ponto de espera 2895, ajuste 1017. Na 3305, chame 2, na frequência 198, da sinal 95. Gente, muito obrigado, boa noite, bom serviço. Torre Salvador, boa noite, Alta 3305, a 2 milhas de Sintra. Boa noite, na 3305, continue a aproximação, aguardando contato visual, ajuste na 017. Ok, 1017 aguardando, trem passado e travado. Ok, ciente. Já dá visual? E agora começamos a avistar já a pista também. Ah, ok, autorizado pouso, chegar leve sobre o campo, 1940 graus e 129. Gente, 1940 com 12. Afirmo. Gente, obrigado. 5974, essa é a identificação, dessa vez chegada a bordo para nível 050, existe na 097. 9363, confirme velocidade. 5974. 5974, confirme velocidade. Zero mais meia, mantenha pronto, espere a parte. Azul 4298, establishment on ILS Actuary. Azul 4298, contact tower na frequência 118.95. 118.95. P305, no solo 59219. Tower Azul 4298. 4298, continue approach, stand by for navigation. Stand by, 4298. 5974, pursue. 5974, pursue. LR 320. Tá, mantendo, tá cruzando o nível 190, ele ficou para 4.010, a 10 mil de diferença. Ok. Chamada 3.3, afirmativa. Chamada 3.3, controle 6. Três sete oito dois, desce para 2000 pés, LS X-Wave, estabilizado. 2000 pés, LS X-Wave, zero, azul, 782, reporte estabilizado. E 5974, afirmo. poderia contatar a infra aérea e avisar que chegou a aeronave para o Finger 5? Afirmo, vou entrar em contato. Muito obrigado. Sala 02, livre à direita, 1, 2, 1, 1. Azul 4298, aproveitar que está Alpha Juliet Gate 01. Alpha Juliet Gate 01. Meia decolou 04, controle 120, decimal 8. 208, 09. Tocou 109, bebê. 109, contato radar, decolagem, se você está da manhã para nível 3, 0. 9, 6, 0, 1. Localizado localizador azul 2782. Azul 2782, chame torno na frequência 1-1-8, 2-1-9-5. 2-1-9-5, azul 2782, boa noite. Salvador, boa noite, azul 2782, final 8 milhas. 2782, continue a aproximação, guarda na previsão de pouso. Gente, azul 2782. Patrão, Salvador, 1-0-9-6. 1-0-9-6. Eu vou a frente, 1-0-9-6. 1-0-9-6, gosto de coordenação. Aguardando, 0-9-6. Colapso 4, 12 para 4.000 pés, ajuste na 017. 4.017, Rio. Posição 096, informe o tráfego na posição de 2012 milhas, rumo sudoeste, um Bravo 722, cruzando 100